melhor som do FM em todo o sul do Brasil. 6 da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. O que foi, Amarelo? Não tem fone aí? Não, tô bem, cara. Eu trouxe o meu de casa. Tá bem, né? Pô, mas tem aqui, cara. Já passou em casa, tomou um Nescau. Não, deixa aqui. Ah, já mudou, já tá tudo diferente. Pega aqui, claro, rapaz. Que é isso? Quero o conforto dos meus amigos, dos meus colegas. Dois programas de hoje começaram com troca de fone. E foi. Alô? O primeiro foi um belo programa. Tu tá me ouvindo? Cara, fala aí. Eu tô gritando. Estamos chegando com o Pretinho Básico e a telefonia imbatível do Big. Conosco o Cagezinho. E aí, Cagezinho? Beleza, bom final de tarde. Beleza, Marcos Pianges. Orca. Everton Cunha. Aí está. Maurício Amaral. Oi. Cara, eu vou te dar uma bomba do lado da orelha se tu não parar de gritar nos meus ouvidos, cara. Tu tá bem, Maurício Amaral? Tô bem, tô bem. Que coisa, cara. E meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, estamos chegando só no sapatinho até as 19 horas para fazer este programinha querido. Destaques do Clique RBS. Fiscalização de transporte de crianças em cadeirinhas começa em 1º de setembro. Bem-vindo ao Brasil. É uma beleza. Cara, a medida entraria em vigor amanhã, mas foi adiada em razão da falta do produto no mercado. As pessoas iam lá querer seguir a lei, chegavam no mercado para comprar cadeirinha. Não temos a cadeirinha, amigo. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o uso de cadeirinhas diminui em 70% o número de vítimas em acidentes de trânsito. Legal, legal os dados da organização. Agora, os caras que fizeram a lei podiam fazer uma pesquisa, né? Tem o produto pro amigo cidadão que quer andar direito, comprar no mercado? Tem, então vamos aplicar a lei. Enquanto não tem a cadeirinha, fica valendo aqui aquela dica pra você que é pai e ama seu filho. Cinto de segurança no banco traseiro pro seu filho, né? O problema é que tem algumas crianças muito pequenas pro cinto de segurança, é aí que tem que entrar a cadeirinha. Ok, mas aí então vai a mãe atrás no cinto de segurança, ou o pai atrás e a mãe dirigindo no cinto de segurança com a criança no colo. Isso não pode, meu. Como pode, que não pode, cara? Não pode. É a saída pra quando tu vai estar num carro de um amigo que não tem a cadeirinha, adulto. E a criança não cola os dois com cinto de segurança. Tá louco, mano. A inércia, o peso do adulto vai esmagar a criança contra o cinto de segurança. Os dois com cinto de segurança, não. A mãe ou o pai com cinto de segurança, o adulto com cinto de segurança e a criança no colo, fora. Sem cinto, pior ainda, bate e solta, a criança voa lá pra frente. Não. Vocês são loucos, mano. Não, cara, não. Piange, tá, só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Então tá, malandro. Como é que é? Como é que bota, então? Vai comprar uma almofada. Não tem, mano. Uma altura. Tem almofada, mas tu vai na casa de um amigo, levantando a criança a uma altura segura pra ele. Eu tenho uma almofadinha do cinto de três pontas, que é o correto. Eu tenho uma almofadinha grande, não campeão do mundo. Não faz nenhuma dessas duas aí de colocar no colo, cara, roubada nos dois, cara, tanto com cinto e sem cinto. Não pode, cara, tá louco. Cara. Alguém vai mandar um e-mail. É, tem que ter alguma solução, porque se tu vai na casa, tu vai andar no carro de uma pessoa que não tenha filho. Eu vou falar pra vocês como é que é no avião. No avião, como é que funciona? Eu ponho o cinto. Ah, não, eu seguro a minha filha aqui no colo. A aeromoça, não, o senhor não segura aí no colo. Ou o senhor coloca na poltrona do lado, se a tua filha pagou a poltrona, coloca do lado com o cinto. Ou o avião, isso nas empresas aéreas, disponibiliza um cinto que é colado, que é amarrado no cinto do adulto e que é adaptado para criança. Ou seja, eu uso o cinto e a criança usa um outro cinto preso ao meu cinto. Essa é a solução segura. Mas isso no carro, avião, né? No carro, essa seria também a solução segura. Não existe. Nenhuma das duas opções que vocês dois apresentaram é segura. Segurar com a mão a criança é inviável, impossível numa batida de segurar teu filho com a mão. E botar o cinto nos dois vai esmagar a criança com a batida também. As duas são inseguras, cara. Tá, e agora? Não, cara, é difícil tu discutir contra quem é dono da verdade, né? Não, contra quem sabe, não, né, é difícil, quem né? Tem informação. É difícil, eu já me rendi, não tem como, né? Tá certo. O que eu vou fazer? Eu tenho certeza que vai chegar um e-mail aí concordando comigo. Será que não pode chegar agora ainda aí? Não pode chegar agora? Vamos tentar. Então vamos lá, começa a campanha. Mas a dúvida é essa, né? E aí como é que fica? Se tu vai visitar, é bem como o KG falou, né? Se vai visitar ou vai pegar carona de alguém, como é que faz? Alguém que não tenha filho, que não tenha, que não esteja preparado pra isso. Tu vai de férias pro Nordeste, aí tu vai alugar um bug ou vai alugar um carro. E aí, a localiza, vai ter que dar a cadeirinha, você tem que levar a cadeirinha na bagagem. Mas eu tô até pensando além disso, né? No caso de uma carona, vai dar carona pra alguém que tem um filho de colo. Não é todo mundo que vai ter uma cadeirinha. É por isso que eu falei aqui que eu acho que as montadoras já deviam trazer mas o que a gente tem que entender é que as montadoras ainda não. Na situação hipotética que nós não temos a cadeirinha, nós não temos a almofada, nós precisamos de uma solução para apresentar para o nosso ouvinte agora, que é a seguinte: quando nós tivermos nessa situação, como que nós transportamos a criança? Eu faria com almofada, mano. Eu comprei a cadeirinha. Mas não tem almofada. Eu pego a carona de um cara que não agora, tem filho. Agora. Ninguém tem almofada em casa. Ninguém tem almofada. Não, mas eu acho que tu não entendeu, Marcos. Eu acho que tu não entendeu mesmo. Põe duas almofadas no carro, mano. Não, mas peraí. Mesmo que tu tenha razão em tudo que tu tá dizendo agora, esteja correto o teu pensamento. O que nós estamos dizendo é o seguinte: amanhã de manhã, 10 horas da manhã, alguém vai dar carona para uma senhora que tá com um filho de colo. Não tem almofada? Já pega agora, tá ouvindo o pretinho. Duas almofadas ou três, põe no carro e deixa lá o resto da vida. Cala a boca, Pianjas. Daí nasceu o programa, entendeu? Eu tô falando, mas é o que eu tô falando. E daqui a pouco tem os raios, hein? Então, nós não vamos entregar a solução pro nosso ouvinte. Estamos esperando alguém mandar aí, né, Maurício? Nada. Tá bom. Presente do Dia dos Namorados será comprado na última hora. É o que diz a pesquisa da CDL ou do CDL. O que que é da ou do? Confederação. Da CDL. Revela que a maioria dos casais irão procurar o mimo nesta semana antes de sábado. Os presentes mais procurados serão as roupas, com 32% das respostas. Na sequência das preferências, empatam os itens de perfumaria e calçados, 14% cada um. Em terceiro estão os acessórios, 6,6%. O que são acessórios? Adoro. Carteira, uma bolsa, uma manta, um lenço, cada um com seus acessórios, mano. Outro setor que também estará movimentado nesta semana será o dos restaurantes. Entre os casais com relacionamento mais longos, entre 10 e 20 anos, jantar fora foi a opção escolhida para comemorar a data. O que é, no meu entender, uma burrice, né? Porque todo mundo vai jantar fora no Dia dos Namorados. Compra uma costela e assa pra patroa, né? Uma costela gorda, cara. É o pior dia. O cara quer comer o pior dia que pode pensar que vai ser mais mal atendido, a comida pior. Não, dois lugares que não se vai Dia dos Namorados: restaurante e motel. Tem fila, né? Tem fila, né, Maurício? É verdade. Muita fila, né? Já para os casais mais recentes, como eu falei, até 2 anos de relacionamento, o motelzinho ainda é o preferido. Me parece óbvio isso, né? É o preferido. Aliás, o cara tá 20 anos casado com a mulher. Eu queria falar. Deve aumentar agora o número de almofadas vendidas. Almofadas. Não, esse assunto já foi, é verdade. Mas pensando no futuro. Eu queria fazer um comentário sobre motéis em Porto Alegre. Estou decepcionado com os motéis, com a qualidade dos motéis em Porto Alegre. É mesmo, eu vou dizer uma coisa pra vocês, atenção, cara. Não, cara, tu fez uma pesquisa de campo ou alguém pesquisa falou? De campíssimo. Só um minuto, foi naquela semana que a Londres e tal. Não, é nesta semana. Semana agora. After Londres e semanas. After London. Pré-Londres, durante Londres ali, tá, não continuou. Quem vai fazer? Não, só pra TV eu vejo em casa. Vai lá, o banheiro, que não gostou, né, do tapetinho do banheiro? Cara, as instalações são nojentas, cara. Tirando assim, ó, dois motéis. Quais? Dois motéis. Em quantos tu foi? Ah, eu fui a uns 4. Olha! Cara, eu vi a Rodaica sorridente, cara. Ela flutuava ali na RBS. É, amigo, é isso aí. É assim que é a vida. É. Mas eu falando sério, cara. Tem duas. Ah, não dá, cara. Não dá. Tem dois motéis em Porto Alegre. Eu vou fazer, vou falar aqui. Eu não tenho comprometimento com ninguém. Ninguém. Não tem motel que anuncie aqui, né? Agora, olha, nesse horário, né? Não, acho que não tem, né? Mas pode anunciar. Pode ficar tranquilo. Fala os melhores. O Via-Vi, que é aquele motel que tem lá na Zona Norte, também conhecido como Vis-a-Vis. É bom. E um motel bem pertinho aqui da rádio, que é o Botafogo. Botafogo, campeão desde 1910. Diz que o Garrincha tá na recepção ali, é verdade? Por Porque passou por uma reforma recentemente. Parece que era a primeira namorada do Garrincha que tá lá trabalhando na recepção. Mas não, de qualquer nome forma, muito bom, um grande abraço para os queridos proprietários de motéis aí. Não, não é muito bom Botafogo, porque a Estrela Solitária é o apelido do Botafogo, cara, sozinho. Daí, é isso aí, cara. Foram os destaques comentados do Clique RBS e uma leve afundadinha no final das manchetes aqui. Não chegou nada ali das... Nada chegou, aí. Chegou a melhor... Então manda aí. A melhor solução para o problema discutido ao vivo, sem dúvida, é o anticoncepcional. Ótimo. O Felipe dos Santos. Nós perdendo tempo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Pronto, não, sem mais palavras. Sem mais. Bota ela no porta-malas. Ótimo. É a nossa audiência. O pessoal leva a sério. É que tem uns aqui que falam que o Pianges tem razão, mas eu tô suprimindo, entendeu? Não pode, não. Não, o Pianges tá certo na maioria dos e-mails. Tá aí, óbvio. Falei, cara. Eu posso sair? Não, tu deve ficar, porque eu tenho mais coisa pra te dizer durante o programa. Olha, tu vai aprender mais. Atenção, pessoal, hoje é o dia do Pianges. Ai, meu Deus, apaguei o monitor só um pouquinho, cara. Vai ter que ser na mão. Deu. O Welcome é porque tá ok, né? É, o Welcome. Então tá na hora dos flatos do dia. Tá na hora dos flatos do dia! Do dia no Pretinho Básico com KG. 4h32, Maria Gadu e Luísa Posse trocam beijos em festa. Opa! Fabinho, como é que é a chamada pro show da Maria Gadu? Uma das maiores cantoras do Brasil, Maria Gadu, apresentando seu novo show, o Oboé e o Coco Verde. O que ela faz com o Coco Verde? O coco que bate no coração do povo brasileiro, o acarajé, cupuaçu, açaí. Muito bom, Fabinho. Mas essa aí, a Luísa Posse troca um beijo em festa. Pegadora ela. E aí? É o Gadu, né? A Luísa Posse. Vai da Gadu. É filha da Zizi Posse. Isso. Oh, então tá... É a quinta vez só essa semana que tu pergunta isso. Ah, não, mas é que então tá no sangue, né? Porque... A Zizi Posse? A Zizi Posse e a Rângela Rorô não eram namoradas? Sério, cara? É, foram namoradas. Não é? Foram. Davam uns bafões. Não, a única heterossexual cantora brasileira é a Marisa Monte, então. Por enquanto. Não, cara. Que isso? Qual outra? Hã? Maria Rita. Maria Rita. Maria Bethânia. Vanessa da Mata. Pô, a Simônica. Não, Vanessa a Gal Costa. A Cel. A Cássia Heller, a Carolina. Aí, cara, que isso? 7h43, Kanye West se envolve em acidente de carro. Bah. Automóvel do rapper se chocou contra uma casa no Havaí. Uma casa? Né? Tá ruim pra todo mundo. Ele não tá de aniversário hoje? Eu acho que ele tá de aniversário. Kanye West é de aniversário hoje. Que isso, Girino? Sim. Tu tá confundindo com o James West, cara. Gente. Não, Kanye West. Não, dá uma olhada aí, Maurício. Dá uma olhada aí, ó. Depois. O KG vai estar apresentando aqui. O Artemus ligou pro KG. Você lembra do James West? KG vai estar aparecendo, apresentando aqui na Atlântida das Feras do Rap. 10h21, Sandra Bullock viaja 21 horas de ônibus. Ela foi do Texas pra Los Angeles de bumba. Por que isso? Ah, por que Sandra Bullock também, né? Ela foi traída pelo marido algumas vezes, cara, e essa história vazou, meio louca, né? Cara. Mas 20 vezes o marido traiu ela, vazou essa história, Jess James, né? É hoje é o aniversário do Kanye West. Ah, é, viu? Aí, parabéns, e não é Kanye, é Kanye West. Kanye West. 13h54, Paulo Vilhene, Taila. Como é fazido? Trocam beijos em praia no Rio. Que horas? 13h54. Nós tá aqui bom, trabalhando, né? Eles se beijando no Rio. Tá no 5 para as 2. 14h03, aí já tinha terminado o pretinho. Kaique Brito dorme na praia. Aí terminou o pretinho, ele foi dormir. Né? É. 15h45, Luana Piovani faz caminhada em bairro Carioca. A atriz circulou ao lado de amigo no... Opa! No bairro Carioca, Leblon. Caminhada... Leblon! Aí, o Leblon! 16h22, Kate Hudson anda de scooter com o filho. Kate Hudson é a loirinha aquela, né? Quase famosos, não é? É, né? Não sei. Como será que ela prendeu o filho na scooter, né, gente? Eu acho que tinha uma almofadinha. Tinha uma cadeirinha. Deve ter uma cadeirinha. Ela botou dentro do tanque de combustível. Questão de 14 minutos atrás. 14? Não, mais que isso. 14 minutinhos atrás. Fernanda Rodrigues passeia com a filha. Importante passeio. Verdade. E aí, Bia? Bom, meus caros, os raios, né? Os raios. Lembra dos raios? Pois esse e-mail do Elton diz assim: os raios, na verdade, se encontram. É nenhum nem outro. Com o choque de nuvens frias e quentes ocorrem descargas elétricas, olha, originalmente guiados por algo que esteja mais próximo até a Terra. Lembra que tu falou isso? Claro, ontem, cara. Alguém falou. É. Mas ele falou em off, cara. Eu falei no fim do programa. Exato. É, eu disse, olha, eu não quis polemizar mais, mas pra mim eles se encontram. Mas deixa assim. Que bacana. E o Fetter ainda diz, pô, devia ter dito no bar isso aí pra polemizar mais. Tava certo, cara. É, Elton, um abraço. Tá, mas é aqui, ó, o Rafael Benetti Cibrian mandou o seguinte: existem três tipos de raio. Ai, todo mundo certo, mano. Também menos comumente chamado descargas iônicas. Da nuvem pro solo, certo. Do solo pra nuvem aí, e entre nuvens. Viu? Então tem vários tipos. Com umas cadeirinhas. Todas, vocês querem, né, aqui a o conceito. E agora? Ou a resolução deste problema. Não, mas eu acho que o e-mail que o KG leu é esclarecedor, cara. Existem os raios que vêm da nuvem pra terra, da terra pra nuvem e entre nuvens. Pronto. É raio pra tudo quanto é lado. Tem explicação de cada um. Então eles podem se encontrar. Tem, realmente. No primeiro caso, da nuvem pro solo, libertam-se da nuvem várias descargas menores a partir do ar ionizado, criando assim uma corrente iônica tanto maior quanto mais se aproxima do solo. Aí já favorecendo assim o trajeto do raio em formação. Nossa. Esse pode ser ascendente ou descendente, pois depende da natureza dos íons que formam a nuvem iônica. É. Quando a carga iônica se aproxima do solo, ocorre no sentido inverso ao longo daquele trajeto uma corrente aniônica aí ou já me cationica, aí eu se perdi. Dependendo da carga. Essa segunda descarga que vemos e ouvimos e que irá contribuir para equilibrar as cargas iônicas da nuvem e do solo. Tá, eu levo ou deixo os papos? Então. Cara, era melhor ter parado da nuvem pra nuvem. É, aqui o cara falou aqui, ó, o eletricista aqui, o eletricista. Aí, amizade, escutei vocês falando sobre raios. O eletricista, amizade. Esse é bom. Tava pintando a casa, diz ele aqui. Sou eletricista e vou passar pra vocês que eu sei. Se eu tirar a bala, carrega. Opa, deu, desculpa. Mas é legal o início, né? Amizade. Os raios podem subir ou descer, depende de o solo estar mais negativo que a nuvem. Ah, então tá. Daí o raio cai. Tá, então tá. Tá, tamo indo bem. E quando o solo está mais positivo que a nuvem, o raio sobe. Sobe, tá. E para raios servem, além de absorver a descarga elétrica, equipotencializar a nuvem com o solo. Eu vou usar essa palavra ainda hoje. Por exemplo, uma nuvem... Eu vou te economizar, amarelo. Por exemplo, uma nuvem carregada se aproxima e o para-raio vai trocando os elétrons, equilibrando os polos positivos e negativos. Mas quando a nuvem chega muito rápido, acontece de o raio cair ou subir. Ah. É mais ou menos por aí. Créditos para o professor do curso de NR10 do Senai, o senhor Paulo Viana. Fiz o curso em novembro e até hoje não esqueci. Boa. Ele quer dizer um troço aqui pra nós. Quero dizer uma coisa pra vocês, dois pontos. Tell me, baby. O Porã é o melhor de todos vocês. Ele fala o que ninguém tem coragem de falar. Bom. Além do Marcos Pianjas, ele bota aqui. Pra mim, o Maurício é o melhor, na minha opinião. Tu é um dos principais, cara. Eu sou um dos principais, mas o Maurício é o melhor. Abraço pra todos e um beijo pra Rodaica do César Schoen. Valeu aí, César. Obrigado. Manda aí, Pianjas. O cara chega com dor de cabeça no consultório, o médico pergunta: o senhor bebe? Não bebo. O senhor fuma? Não fumo também. O senhor, alguma extravagância sexual? Não, nem brinca, doutor. Só pra procriação, sexo. E a alimentação do senhor, como é que é? Verdura e fruta. Ah, então já sei o que é. A auréola do senhor tá um pouco apertada. É causa dor de cabeça. Né? O cara era um santo, né, cara? O cara é um anjo, né? É um anjinho. Tem um e-mail aqui que chegou. Obrigado, Maurício. Vou ter que tirar a bala de novo. Dá pra mim esse restinho. Cara, vai cair, a obturação saiu junto. Não, fui no dentista anteontem. Sim, né? Pois é, então não podia estar comendo bala hoje. Não, né, tinha cárie, cara. Não tem cárie. Faz uns 15 anos que eu não tenho cárie. Sim, mas o dia é longo, né? Não. Há 15 anos que eu não vou no dentista. O dia é longo, eu tava de férias, cara. Olha só, meu. Ou eu vou no dentista ou vou no motel. O nosso ouvinte. O nosso ouvinte dourado da Polícia Rodoviária Federal diz o seguinte: daí, amigos, É isso aí, não é nem pela fiscalização, é obrigado o uso da cadeirinha. No caso de acidente sem cadeirinha, a criança não estará segura. Aí ele bota outro aqui. Já existia a obrigatoriedade do transporte seguro e adequado de crianças no CTB, no Código de Trânsito do Brasil, ou brasileiro. Esta resolução só regulamenta o uso conforme peso e tamanho da criança. Abraço. Ah. Porra. Tá bem? E o bocejo, cara. Zeca Camargo. Ah, ô Maurício, quer falar alguma coisa aí? Não. Obrigado, foi eu aqui então. Lingerie cor da pele é responsável por 37% dos divórcios, cara. Eu também vou te dizer, cara, usar lingerie cor da pele é muita falta de sacanagem. Mas... é muito. Como é que é, Maurício? Qual é a cor da lingerie cor da pele? Nude. Não, é bege. Beijinho. Não, mas agora é moda, né? É o nude. Não, vestido cor de pele, né, cara? Não vem com calcinha cor de pele. Eu também acho que eu acho bar. É ruim de negócio. É ruim demais. Tem que ser pretinha, vermelhinha, branquinha e acabou. Aquelas calçolas bege, lindas. Tá louco, paraquedas. Bem quadrada. 37% dos processos de divórcio acontecem em casais cuja mulher usa constantemente calcinhas e sutiãs cor da pele. Cara, onde é que tu tirou isso aqui? Mentira, cara. Isso aí é pesquisa da Universidade de Oxford. Vamos ver quem é que pesquisou. Isso aí é do site do... chama sensacionalista.com.br. É Harvard, amigo. É sim, é sensacionalista.com. É, esse site é bom, hein? Tem umas notícias boas. Ai, que tal eu vou ler, troço? Ah, não, lê. Tá todo mundo esperando. Tá bonito. Os dados foram colhidos entre 40 mil homens de 25 a 55. Mas, cara, demorou uns 20 anos essa pesquisa, 40 cara. 40 mil homens. 25 a 55 anos em 7 capitais brasileiras que estão separadas de duas... ou melhor, de suas primeiras mulheres, né? Os caras de 25 a 55 sim, que já se separaram das primeiras mulheres. De acordo com a coordenadora do estudo, a psicóloga Sabina Dantas, os entrevistados contaram que depois... Bota aí no Google Sabina Dantas, eu quero ver o que vai aparecer. Bota aí, Maurício, por favor. Vou botar. A psicóloga Sabina Dantas diz que os entrevistados contaram que depois de 1 ano e 6 meses de casamento, a libido praticamente desapareceu. Aí. Em especial quando a calçola era a cor da pele. Quando apenas o sutiã era a cor da carne, mas as calcinhas eram na maioria preta ou vermelha, este número cai para 29%, afirma a doutora Sabina. Sabina Dantas on Facebook. Vai aí. Sabina Dantas está no Sônico. Tá. É. Mas ela não fala nada aí sobre... Bota o Images ali, Images. Vê se ela tá de calçola bege. Quando eu conheci, daí tem um depoimento. Quando eu conheci minha mulher, ela era linda e sempre usava uma lingerie branquinha. Era inocente e, ao mesmo tempo, muito sexy. Nos casamos e, com o passar dos anos, as peças cor de pele foram tomando conta do guarda-roupa dela. No começo, eu não sabia o que estava acontecendo. Achava que o problema era comigo, mas só descobri que eu não era o culpado quando invadi, por engano, o provador de uma loja e dei de cara com uma consumidora usando um conjunto preto. Então, achei que era melhor pedir a separação. É isso aí. Viu só? É, cara, isso aqui não é a culpa da lingerie. Sabe o que é isso? Isso é culpa do marasmo que vira um relacionamento entre um homem e uma mulher depois de um certo tempo. Vira um marasmo. Tu te enlouquece com aquela mulher fogosa que tu conheceu, daí ela vira tua mulher. Ela vira tua mulher, vai morar contigo na tua casa, dividir o banheiro, dividir a cama, a cozinha, a louça, as contas e tudo mais. Aí vira um inferno a tua vida com essa mulher. O que acontece? O sexo é preterido. Do lado, tu deixa de fazer isso. Aí é que entra a criatividade dos casais Ricardão, hoje em dia. Ricardão, tá ali, aquela mulher que fogosa. Que seja, convida tua mulher pra ir no motel. Quanto tempo tu não leva tua mulher no motel, Piangers? Eu? Tu? Cara, levar mulher no motel eu acho um pouco de taradice. Mulher geral, assim. Não, a tua. Ah, mas é pra situar, mulher, né? Eu acho um pouco sujo levar a esposa no motel. É muita tara, isso? É, eu acho. O cara que leva uma mulher no motel é um tarado. Eu me lembro do Davi Coimbra, né, cara? O Davi diria isso, mas tu é um depravado levar tua mulher no motel. O brabo é entrar no motel na garagem, quando vão descer, olha pra trás, a cadeirinha do neném no banco. Quero ver se as compras... E as compras do mercado? E as compras do banco da frente nos pés. Vamos rápido que o presunto vai estragar. O requeijão vai estragar. Isso é que é vida, né? Não, e o cara, pior ainda. O cara sai do Big e para no motel. Isso é que é vida. Tá sacola tudo. A pá de cal é tu olhar pro lado e dizer, presta teu cartão aí. Porque enquanto tá na vontade, tá na entrada, até não é tão ruim, mas na hora de sair, cara, que tu entra no carro e olha aquelas compras no chão. Já sente aquele cheiro de presunto passado, né, cara? Vou te falar. Não, obrigada. Mas a parada é essa aí mesmo, cara. Tem que brigar. A parada é essa aí mesmo. Depois de um tempo as coisas se acomodam, o cara tem que tomar algumas atitudes que deem uma sacudida no tapete, entendeu, cara? É verdade. Os psicólogos, os sexólogos e os entendidos sempre em relacionamentos falam isso. O Féter é ótimo. Obrigado, ele tá maravilhoso hoje. Obrigado, Neymar. Féter, tu tá tarde no motel. Delicioso hoje. Cheiroso, tá maravilhoso. Depois me apresenta esses motéis. Tá bem, Neymar. Vamos lá, então. Vai daí, Pi. Coisas que você não fez, mas deveria fazer. Dá uma festa em casa enquanto os pais viajam. Como não fez? Como é que tu sabe que não fez? Se não fez, se você, deveria fazer. Se você não fez. Sair escondido. Cair na piscina à noite de roupa e tudo. Ah, coisa bem usar boa. A melhor roupa pra ir no mercado. Fingir ser estrangeiro e falar um idioma que não existe. Esse é bom, cara. Isso é bom, né? Olha, é o melhor de todos. Tia. Ser a última pessoa a sair do shopping. Mandar uma mensagem no rádio pra alguém. Oh. Subir em algum lugar alto e gritar: eu sou o rei do mundo! É meio gay. Ter um peixe e ficar conversando com ele. Um peixe? Participar de um protesto. Boa. Se esconder atrás das roupas em uma loja e dar um susto em alguém. Cantar uma música alta no ônibus. Ter um diário secreto. Mais gay. Ficar com alguém que você nunca viu na vida. Sair de casa pra comprar pão e voltar só no dia seguinte. Putz. Manda um cala a boca, Marcelino. É comigo mesmo. Maurício de Caxias do Sul. É uma lista boa. Eu tenho alguns aqui que eu não fiz. O diário secreto eu não fiz. Se é secreto, tu nunca vai dizer que fez. É verdade. Também tem isso, né? Não, mas tá bem. Abraço, Maurício. Muito e bom. Aí, Cajazinho? Aquele político velho de guerra tava sendo julgado por corrupção. Enquanto transcorria o julgamento, ele aguardava em sua casa ansiosamente. De repente, toca o telefone. É o advogado encarregado de sua defesa, de sem esconder a euforia. Doutor, a justiça foi feita! Então vamos apelar imediatamente! Fiada pum! Gente, o Flávio Reis mandou um e-mail, interessante. Achei na saída do Porão do Beco um cartão de passagem escolar de André Teixeira Nunes de Oliveira. Se alguém conhece, por favor avisem que entreguei na central de passagens do centro de Porto Alegre na segunda-feira, dia 7 de junho. O final da carteira é 59-. Atlântida. Ao vivo, Brasil do Sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, o melhor som do FM com o Pretinho Básico, 23 minutos para 7. A telefonia imbatível do Big vai levar o Pretinho mais uma vez para dentro da casa do ouvinte, não é, Maurício Amaral? Exatamente. Tem que mandar um torpedo para 49207 com as letras, só para ver se você tá ligado, malandro. Com as letras PB na frente, completando a frase: eu quero um Pretinho Básico na minha casa, porque. Pararam. Dia 19 de junho. Dia 19 de junho, sábado, sem ser no próximo sábado, no outro sábado, nós estaremos na casa de um ouvinte do Pretinho Básico, de um ouvinte da audiência milionária da Atlântida. E depois sairemos em comboio pro Café Madrid. Café Madrid. Onde faremos a balada muito do bom. Pretinho em Porto Alegre, no Café Madrid. Mas por falar em Pedro Ernesto Denardim, vamos pra Copa com o Potter, doutor Alcê. JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola nas costas. Vamos lá, doutor Alceu, fala aí. Doutor Potter, traz um azulzinho pra mim aí, doutor Potter. E aqui é mais barato, viu? Tava dando uma olhada no preço. Aliás, aqui roupa é mais barato, itens eletrônicos também são mais baratos. Carros, o Brasil é o lugar do mundo que tem mais, o preço do carro é mais caro de todos. Disparado aqui. Cita um carro aí, Fetter, pra mim aí. Cita um carro. Ferrari. Uma Ferrari. Uma Ferrari no Brasil custa cerca de 500 mil, né? Mais ou menos, 700 mil, né? Aqui eu não sei quanto custa. Uma usadinha, né? Usadinha em bom estado. Vai o Toyota Corolla aí. Um Toyota Corolla aqui custa cerca de 99 mil rands. Que dá, significa o quê? Divide por 4 rands dá 25 mil reais. Traz 3 pra mim. de navio, né? De navio, né? Pode ter. Bom, você sabe que... Falem. Traz um conjunto de estofado pra mim, cara. 2 e 3 lugares. E mais aí? Alguém mais? Sim, um conjuntinho de guardanapo. Não, mas tu já quer os Corolla. Guardanapo. Peraí, vamos ouvir. Pô, Potter, tu tem alguma coisa muito interessante que tenha acontecido contigo hoje, desde 1:30 da tarde até agora, Potter? Tu tá na África, tem, negão. Fala pra nós. O aeroporto de Joanesburgo é demais, cara, porque tá chegando todo mundo de tudo que é lugar do mundo, né? Certo. E a torcida do México, é que é uma coisa assim, torcer pro México é uma sacanagem, né, cara? Porque nunca vai ganhar, o México nunca vai ganhar uma Copa. Só que o México vai em tudo que é Copa, porque ele participa das eliminatórias mais fracas, né? É. Tirando a Oceania, que é da CONCACAF. Uhum. Então vai estar sempre na Copa. Então os caras ficam cantando, borracho, ali, sabe, aquelas músicas, o povo mexicano é uma festa, Potter, é bonito, né? Sim. Então eles... Não, e tudo com aquela mesma cara, né? O povo mexicano não é bonito. As mexicanas são. As mulheres, sim. Agora, os caras são todos iguais a um cara que não é mexicano, que é o Evo Morales. Eu parecia que tava chegando sem Evo Morales, assim, no aeroporto. De repente eles botaram carinha, uns bolivianos assim, ali no meio, pra dar uma... É, pois é, né? Sabe que tem gente de lugar, a Copa do Mundo é tão importante, gente, por exemplo, tem gente da Bolívia, viu? Tem gente da Bolívia. A Bolívia ficou em último lugar. O que eles estão fazendo, né, aí? Vem olhar a Copa, cara. Cara que tem dinheiro. Tá. Vem gastar dinheiro e tudo Mas mais. Mas tem alguém que tem dinheiro na Bolívia? Óbvio que tem, cara. Tá, não. Tô brincando contigo. Tem gás lá, tem tudo mais, né? Tá bom. Bom, teve algumas rapidinhas, né? O Nani de Portugal tá fora da Copa. Tudo que é jogador bom tá caindo fora da Copa. O Pelé deu entrevista dizendo que o Brasil é favorito. Detalhe. Não, aí tá... Fazia 3 Copas que o Pelé não falava que o Brasil era favorito. O Brasil é favorito, Pelé. Pelé sempre fala outra coisa. Lembra que eles ficavam bravos? Fala aí, Pelé. É assim. É favorito. Potter, só um pouquinho. Nós vamos ter que te ajudar de novo. Eu ouvi a entrevista que o Pelé falou, mas ele não disse que o Brasil é favorito. Ele disse que um dos favoritos é o Brasil junto com a Espanha. E que não dá pra esquecer sempre a Inglaterra, Itália, Argentina. Potter, e volta que a gente vai, então. Quando a gente vai pra ele. Potter. Não liga pra ele, Potter. Não liga pra ele, tá indo bem. Tá muito bom. Primeiro dia, inclusive já vi o blog lá, o Potter na Copa com obrigado, uma fotinha. Obrigado pela força. Parabéns aí. E o Sir Bob Charlton, Potter. Que máscara, né, cara? É uma máscara aquilo lá, né? Ele na minha frente vestido. Não, digo a máscara dele, assim, sabe? Vestido como Sir mesmo, assim, né? Ah, sim. E aí, explica pras pessoas que não sabem, pras gurias, quem é o Bob Charlton, por favor. Bob Charlton, o cara que levantou a taça da Inglaterra em 1966, o capitão da seleção. Fez aquela defesa histórica na cabeçada do Pelé. Aquele é o goleiro da seleção. Mazurkiewski. Tony Banks. Gordon Banks. Tá bem, depois dessa aula de futebol ao vivo da África do Sul. E aí, Potterzinho, tá no mais, era isso? Eu não queria falar só das africanas, né, cara? Ah, quer falar das africanas? Elas têm uma beleza, assim, que a gente não tá acostumado a ver. Tipo? Porque é uma beleza colorida. Uma beleza colorida. Elas usam roupas que não são as roupas que as mulheres usam. No... não é tipo a banda cine, assim. É uma coisa um pouco diferente. Não, também não tem. Não é tênis que elas usam um outro tipo de sapato, assim, sabe? Descalço. Uma outra coisa, assim. Vou começar a gravar videozinho pra vocês, assim, sabe? Pra mandar pro blog lá. Aliás, o blog é o Potter na Copa, tá? Isso. Certo? Certo, a gente pode acessar o blog também. Um beijo pro Pi aí, pela força. Entrando no blog do Pretinho, tem um linkzinho ali pro teu blog direto da Copa aí, tá bom, Potter? Perfeito, beijo pra vocês, tá? Obrigado. Amanhã eu vou pra a FIFA me chamou pra participar de uma... coletiva FIFA de imprensa, tá aí, né, mano? Manda um beijo pra FIFA, cara. Vou mandar FIFA Machado, nossa FIFA amiga. Um beijo. Tá aqui. E aí também vou fazer entrevistar umas argelinas e umas mulheres de outros lugares do mundo pra mostrar pra vocês também. Tá bem, é Potter. Beijo, querido. Valeu, tchau. Ó os leão, hein? Ó os leão. Ah, é meia-noite. Por isso essa voz de sono do Potter. É meia-noite, cara. Meia-noite. 5 horas, vamos dar um... É 20 pra meia-noite. 18 pra meia-noite agora, onde está o Potter. É tão bom de fazer conta no relógio, né? Tá certo. Olha só, não. Ah, 15 pra meia-noite. Não, 15 pra uma. Meia-noite. 6 horas a mais? 5. Viu? Fica detonando o Potter aí. É. Viu? Ah, a boca fala. O kill de baixo. O coração. Desafio pra vocês aqui, ó. Um pastor diz pro outro: até um de seus carneiros que ficamos com igual número de carneiros. E o outro responde: nada disso. Dê-me um de seus carneiros que ficarei com o dobro de seus carneiros. Quantos carneiros tem o primeiro pastor? Quantos carneiros tem o segundo pastor? Tu não pode responder, porque tu já sabe. Could you repeat, please? Acho que é 2 e 3. Era charadinha. 2 e 3. 2 e 1 dá. Ó, repete aí. Não, não, eu não prestei atenção. Obrigado, eu não sabia que era charadinha. Sinceridade é o que vale. Mas é que eu não sabia que era charadinha, prestei atenção de uma outra forma. Tá. Tá, repete aí, Alexandre. Vou repetir. Um pastor diz pro outro. São dois pastores conversando. Sim. Um pastor diz pro outro. Tá. O primeiro que falou. Diz pro outro que: dê um de seus carneiros que ficamos com igual número de carneiros. Certo. Aí poderia ser um T0 e outro T2. É 5 e 3. 5 e 3. Aí dá um pro do. Tem 5 e 3, não? Não. 5 e 3. Dá outra. Fica 4 e 4. O outro responde: 5 e 3, vai, fechou. Nada disso. Não. Não, daí 2 não, não é o. Exatamente, mas estão no caminho. Nada disso. Dê-me um de seus carneiros que ficarei com o dobro dos teus. 5 e 7. Aê, Marcos Piange! Obrigado, Maurício. Maurício soprou, né? Então soprou, cara? Comecei soprou, a pensar. Soprou, soprou. Então quer dizer que tu não é tão brilhante assim. A gente ia chegar lá, Não, mas ele tava indo no caminho. Tava no 2 e 3, 5 e 4. É, três, tu ia chegar lá em meia hora mais ou menos. Mais uma horinha aí. Vai daí, Pi! Olha, tem um e-mail pro Dr. Meira ler. Ô, Dr. Meira, enviado pelo Leandro aqui. Evidentemente, né? Boa tarde. Eu quero aqui. Reforçar? Vai longe. Reforçar, não é? A ideia que de seja. Me colocar à disposição de vocês. E aí, o e-mail do Leandro, ele manda aqui o texto do Rato Roeu, a roupa do rei de Roma, do Dr. Meira. Boa, né? Boa. Se o Dr. Meira não chega quiser. Chega aí, Dr. Meira. Né? Pô, chega aí, chega aí. Tá bem deitado ali, olha. Chega aí, Dr. Meira. Como é que vai? Beleza, Dr. Meira. Bonito, não é? Certo? Aqui está o meu presente para esse abraço. Olha o presente, o presente vale é o caneco, hotel. O caneco do Grêmio. Muito obrigado, doutor Meira. Olha que bonito, cara. Estarei guardando junto com a minha coleção de canecos. Espero que. Reverta? Não. Receba. Obrigado, KG. Este mimo que trago, né? Obrigado, eu vou ler o texto, então, não é? E com a ajuda de vocês, claro. Eventualmente, né? Se for possível, me colaborar, um empurrão, né? Um empurrão, tapa nas costas, alguma coisa assim que me faça pronunciar a palavra. Resto! O camundongo, não, né? O rato! O camundongo, o camundongo comeu a vestimenta, né? Do monarca. Monarca de capital da Itália. Porque eu vou recomeçar. Recomeçar não dá, né? Falar de novo, não é? O camundongo comeu a vestimenta do monarca da capital da Itália. Da Itália, boa! Muito simples. Veja, meu, que é uma questão, querido Maurício, de planejamento. Não, mais do que isso, de vocabulário. Eu vou cair esse tempo. Se eu fazia torto nas palavras cruzadas. Muito. Né? Comecei torto. Com o picolé, quando criança. Fui subindo, diamante, né? Muitas vezes, picolé. Né? Picolé. Para acrescentar, ali tinha, né? O desenho, bola. Eu escrevia bola. O problema era as palavras com R, né? Foi bem difícil. Mas eu quero, então, agradecer e voltar. Retomar, né? Mas eu vou retornar. Não, fala voltar, que é o fim, doutor. Mais outra frase, então eu posso dizer que dentro desse mesmo conceito, não é? A esposa do monarca. Isso. Ficou com muita ira. Indignada, pegou e destruiu, obrigado, querido. Exatamente, eu estou ficando num cansaço, né? O que é a sobra da vestimenta. Então, muito obrigado, eu vou voltar pro sofá. Oxigênio! Obrigado. Ah, que beleza. Aí é um menino de 10 aninhos acorda chorando depois de uma cirurgia. Judiaria, né, cara? E chama a enfermeira. Enfermeira, eu quero ir pra minha casa, eu quero ver a minha mamãe, enfermeira. A enfermeira, não, mas que história é essa de que era minha mãe, menino? Você já é um homenzinho. O moleque toma um susto, pensa um pouquinho e pergunta: meu Deus, quanto tempo eu passei dormindo? Boa, boa. E duas peruas conversando. Qual é, Marco? Sabe qual é a minha fantasia? Não. É sair e fazer tudo com um sujeito bem cafajeste. E aí a outra, então eu te apresento meu marido. Professor estimula alunos, é sério isso aqui, deu na zero hora de hoje. Professor estimula alunos a acompanharem estatísticas de morte no trânsito no estado do Rio Grande do Sul. Professor, claro, é o popular ensinar pelo exemplo, né? Porque tu vai lá, acompanha, os caras estão morrendo, tu vai tipo, pô, pera um pouquinho, vou ter que parar, senão eu vou junto. Professor Ricardo Giuliani da Unicinos abre as aulas promovendo uma contagem dos mortos do fim de semana e somando-as às que ocorreram desde a abertura do ano letivo. Reportagem especial das zero horas de hoje. Como eu falei no início. Se foram 12 mortes no sábado e no domingo, ele aponta uma fileira de classes. Esta fileira foi dizimada no fim de semana. Ah, demais, professor, demais. A iniciativa é uma forma de conferir dimensão concreta aos números frios dos mortos que se acumulam a cada fim de semana. Para ele, a gurizada não tem dimensão do morticínio que é o trânsito. Sem chamar a atenção, os números perdem significado. Morreu 36. O número de mortes a propósito no trânsito do Rio Grande do Sul, somente em 2010, já chega bem perto de 700. Caraca! Isso dá mais do que a capacidade de 3 Boeings lotados. Que é sempre a comparação que o Maurício gosta de usar. É porque a comoção que teve, acidente do avião da TAM e da Gol, que foram 200 pessoas, parou o país para se discutir a segurança do sistema aéreo. Especialmente o da TAM, porque saiu daqui de Porto Alegre tudo bem, São Paulo. Mas teve o da Gol. Aí parou o país para discutir a segurança do sistema aéreo nacional. Aí morrem num estado da federação 700 pessoas em meio ano. E ninguém te passa despercebido. Passa despercebido. É aí que eu quero tão chegar. Tão brutal, cara. Quanto, né? Mais é violento. O trânsito mata mais que avião. É que imagem de um carro espatifado debaixo de um caminhão é muito comum. E um Boeing espatifado no chão não é, né? Isso aí. Mas o carro tá provado que mata muito mais que o caminhão. Exato. Então tá na hora de a gente pensar. Por isso que é normal tu ver um carro espatifado debaixo do caminhão. Então vamos parar o país e vamos discutir o sistema viário nacional. O comparativo do Maurício é extraordinário, porque é imaginar a capa da Zero Hora, Diário Catarinense, com 200 acidentes de carro, assim, na capa. 200 pessoas esmagadas, trucidadas ali, tal qual um acidente de avião, que estampa uma capa. Né? E aí, talvez assim, realmente. E protestos, opa, daí cobertura, claro. Uma cobertura, uma atenção da mídia pra isso. É. Parabéns ao professor Ricardo Giuliani pela criatividade, ainda que uma com pitadas de morbidez, né? É, mas de qualquer forma. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Né? É isso aí. O furo, né? De choque, né? É, mas o furo é muito mais embaixo, né? Porque o carro a gente sabe que é um status no Brasil. Tá. É uma pose ter um carro. Ele não é só um veículo, ele não é só um meio de transporte. Isso gera em muitas pessoas um comportamento que não é o adequado. Cara, se a gente for pros números, a gente vai ver que quem morre são jovens de 20 a 24 anos, na maioria. Em que situações que eles se envolvem em acidentes? A partir de 3 horas da manhã até as 7 da manhã, saindo de uma balada depois de ter ingerido bebida alcoólica. O que o poder público tem que fazer? Pegar esse grupo, né? Se ater nesse grupo. Exatamente. Aí, né? É o grupo. É fazer ações grupo a partir das 3 da manhã em saídas de casas noturnas. Ah, mas e a preguiça? Ah, mas aí tem que pagar a extra. É frio. Cara, eu pago imposto suficiente pra ter esse serviço. Vou fazer isso, cara. Sai lá. O cara faz bafômetro em todo mundo. Sabe que teve uma época... Cara, estamos salvando vida, cara. Claro. Assim que entrou em vigor o novo Código de Trânsito no Brasil, lá em 98, 99, foi isso? Pode ser? Ainda existia o Dado Beer aqui em Porto Alegre, aquela cervejaria fantástica. Tinha lá no final da Nilo Peçanha e tal. E no final de cada balada, noite de sexta e sábado, era frequente blitz na Nilo Peçanha, na saída ali. Por quê? Do Dado Bira. O alto índice de... Exatamente. Então, só que isso foi abandonado, não tem mais, né, cara? E aí as pintas fazem de tudo no trânsito enquanto dirigem. Né? Porque é coisa bem boa. Desde ter um carro, tomar, né, cerveja. É coisa bem boa tu ter também, um carro. Né? A gente tá esquecendo a moto, que dias de chuva, 80% dos atendimentos do HPS é motoqueiro. Né? Verdade. Tem uma coisa muito curiosa, muito interessante, que nós estamos fazendo aqui na Atlântida, pelo menos em Porto Alegre, porque aqui nós temos a EPTC, que divulga bem as suas ações e os acidentes que acontecem. A gente está informando para a audiência durante os programas Barracão, e também, é óbvio, o Porã lá de manhã cedo com o Acorde, os acidentes que vão acontecendo nos diferentes pontos da cidade. Para que quem esteja no trânsito possa, de repente, desviar, evitar e tal. E é impressionante o número de acidentes, cara. É 4, 5, 6, 7 acidentes em uma tarde. Né? Os azulzinhos trabalham, cara. Mas é o que o Pianges falou, o acidente com moto é impressionante, o aumento dos acidentes com moto, porque hoje em dia qualquer um pode ter uma moto. E é devido ao trânsito caótico, né? A moto acaba sendo uma saída para tu chegar um pouco mais... Claro. Pra tu ter um pouco mais de mobilidade por entre os carros e tal, aquela coisa que a gente sabe. E aí é inevitável, né? Que a coisa... E o mais impressionante é que a solução, ela é simples, né? Simples, ela é básica, ela é primária. É bacana ter carro, é bacana ter moto, todo mundo quer ter, porque afinal de contas tu depende só de ti e da tua condição para ir e vir onde quer que seja. E é só tu usar isso como um meio de transporte, ponto. Cuida dele, é bacana ter um carrão cheio de coisa, que daqui a pouco tu incrementa aqui e ali. Lógico, bacana. Todo mundo gosta. Limpinho. Todo mundo gosta. Cuida. Agora, basta tu ter isso e andar calmo, ponto. Simples, né? É andar calmo, só. Não é exagerar. Portanto, a solução é simples. Mas cara. E aí, nessa reportagem especial da Zero Hora, diz chega o seguinte: a ser primário, hoje, né, em dia, tu precisa tudo com tempo. Tu tá permanentemente com pressa, tu tá permanentemente dependendo do teu horário. Verdade. E aí, cara, permanentemente gera um stress, atrasado, né? Gera um estresse, gera uma ansiedade, gera uma frustração que tu acaba descarregando o trânsito. É uma bola de neve, né, cara? Claro que sim. É verdade, é isso aí, cara. O interessante é que a gente tenha consciência disso tudo, mas a gente não tem a atitude pra começar a mudar isso tudo. Porque a correria da vida é um troço muito louco, né? Tem que resolver os teus problemas pra ontem. É por isso que eu paro. Todo mundo competindo daí. É por isso que eu paro e relaxo ouvindo o Salmo do Sidão. É isso aí, cara. É o momento do momento. Pra gente começar aqui. Sempre lembrando que o Discorama, aquele programinha bacana que tem duas edições aqui na Atlântida, ao meio-dia e também às 19 horas, como diria o doutor Mena. Às 19 horas ele vai só pra quem tem iPhone e baixou pro iPhone o aplicativo da Atlântida e pra quem ouve pela internet. Quem ouve a rádio normal às 19 horas ouve a voz do Brasil, certo? Então, pô, quem vai ouvir na internet, olha só o que vai ouvir hoje no Discorama, rapidinho. Olha aqui. Olha! Roberto Leal, cara, o original Arbita, Manuel. Arbita. Tá na hora de vender o patrocínio aí do Discorama na internet pro iPhone, né? É, né? Steve Jobs. Vamos lá, então, Cid Moreira e o Salmo deste final de tarde. Vocês estão bem? Graças a mim mesmo. Não começa. Como vai assim? No sal, daqui a pouco não vai dar tempo. Você não quer que eu participe do programa, cara. Isso, mas tu fica o tempo todo quieto, só nos olhando com essa cara de maluco. Mas eu fico atento. Eu não conheço muito bem vocês todos. Que louco de medo que tu vai estourar uma plástica dessa. Não se preocupe, eu me movimento bem calmamente. Às vezes dá um repuxo no canto do olho. Quem mandou estes salmos foi o Rodrigo e mandou aqui um abraço para todos vocês. Preste atenção neste final de dia, início de noite. Na África já é meia-noite. E os salmos diz assim: oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu não descanso nem durante o sono. Não consigo nem mais dormir. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, elas estão a me seguir. Agora eu bati a charada. Não descanso nem durante o sono. Eu não consigo dormir, nem mais dormir. Ô, seu Cid, só posso ver a hora aqui? 20 segundos, tem 40 segundos. São ainda, sete garotas me paquerando o dia inteiro. Seja no trabalho, no carro ou no banheiro, as sete garotas, tremenda confusão. Ô, ô, ô, ô, ô. Não, é ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Não é tão fácil quanto Cid, parece. Obrigado, Cid. Vamos botar no ar a Voz do Brasil aqui. Claro. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua amanhã. Preferência. Vem amanhã, por favor, posso Cid. Ser. Boa noite. Muito obrigado, Cid Moreira. Uma boa noite de verdade pra você, sua família, seus amigos, seus amores. Voltamos amanhã, 1 da tarde. Tchau!